00, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2600. Ajuste no 0 no 5, autorizado IMS, reporta estabilizado. 2000 ou no 0 no 5, autorizado IMS, reporta estabilizado, voo 924. Ai, caíram. O aguarde. Tem um rapaz correndo ali, eu acho que é o finalizador. Ele deve estar chegando aí. Ontem eu cheguei, passei aqui duas vezes também. Eu acho que ele está correndo desde ontem, porque ele não tem nenhuma vez que ele consiga saber que o avião vai encostar. Obrigado. Não, desce para o nível de voo 050 na chegada Mari. Desce 050 na chegada Mari, tá? Bom, 328. Distancia para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Descendo via para 3.000, comecinho de voo no 328. Aguarde alguns instantes para o pushback funcionamento. Aguarde. Autorizado seu prêmio de destaque. número 3 na aproximação, mantenha a distância. Autorizado Salvador IDC 085, vai visual, sai no corredor Axé inicialmente, curva direita após a decolagem. 5553 é o código, 1935 corrigindo, 198 é o controle. F21, aguarde só um minutinho. Sim, aguarde. F90, conteja por favor apenas o transponder. Sendo sim, a princípio já está autorizado, tá ok? Ei, deixa eu te perguntar, F90, por favor, faça o check de equipamento e me confirme para eu ver. Melhorou um pouquinho porque meu rádio está no máximo aqui, mas peço que o senhor faça o cheque de equipamento, a decolagem vai ser da 35 e eu vou coordenar para decolar direto na radial 316. Aguarde mais alguns minutos apenas para a transferência com o solo. Agora melhorou bastante, melhorou bastante. O senhor vai decolar da 35 direto na radial 316, tá ok? No, com 04 no POB, parte 5. Chame agora a torre em 18.6. Com 328, desce para 2.000 pés. Autorizado ILS, reporta estabilizado. Descendo para 2.000, reporta estabilizado, 328. Gol 1924, chama a torre 1186. 18.6, gol 924, senhor, boa tarde. Estamos com 83, desculpa, 82, 82 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa confirmada. Aqui em Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Índia Alfa, 18.6, como não posso, 4.0.8. Webjet 6721, no fim de clausura liberar retaguarda, pode iniciar no 4. Código azul, vai iniciar o Webjet 6721. Autorizado, tarde, reporta, ponto de espera, dá 1.0.7. 28, trato do fio precede, mantém 1.60 de indicada. Estatura 2.000 pés, reduza conforme o tráfego informado. Sente uma presença. Ele para de ter abaixado de travada, vou 1.924. 1.924, autorizado pouso, pista 1.0, vitão 1.30 graus, 1.09. Tive pouso 1.0, gol 924. Salvador, boa tarde, 1.4089. 1.4089, boa tarde, mantenha ponto de espera iniciando. Italiano e pronto, cabeceira no Sérgio. Tchau, Kilo, boa tarde, com a mesma pessoa. Autoridade João Pessoa, 190 via Golf 677, subida a Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5534 é o código, 1935 é o controle, 198 é o controle. A torre 1, 26. 035, arco sul, novembro. Confirmando após a decolagem, manter o eixo de decolagem da liberação do controle, cara. O ajuste ao 105 está autorizado, ILS reporta estabilizado. 2010, autorizado, ILS está 3566, reportar estabilizado. Alinhar para decolagem, forma de cristaliza. Mata na cristaliza, voa na 322. 86, até a boa vida. Firmo, livre, acionado. Para o táxi 721 no WebJet, 59 a bordo, 3 horas em cima. Sim, de Alfa, ponto de espera, chame torre 1866721. De Alfa, boa tarde. Quatro, solo azul no zero, direita, solo 1219. Passa a direita 219, ele dragou 924. Boa tarde. Prossiga. Gente. Azul 4089, 150 graus, 089, autorizado, é colapso no zero. Salvador, boa tarde, é o 7721, quanto está? 7721, boa tarde, mantenha o ponto de espera após o Boeing na final, ali mantém, é o 0 no zero. Será, após o Boeing na final, ali mantém. Parou, no gol, no 934. No outro, cara, na curta final, no zero. Bono 328, 150 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, baixar travada no 328. Azul 4089, decolado 12, controle 119, decimal 8. 1198, uma boa. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, perfil da Dael, cruza 1500. Azul 4089, contando o radar, contando de pessoa 360, Leda, 360, subida Azul 4089. Sul 90, atento a esteira de turbulência, vento 150 graus, 109, atualizada, colapso 35. Oito, solo azul no 3, direita, solo 121, decimal 9. Direita, direita, 129, bom, 328. Estabilizado ILS, tá 3566. Tá 3566, complete via sinal ILS, chama a torre 1186. 386, obrigado, minha volta. Azul 4089, confirme. Solicita liberação de velocidade acima de, abaixo de 10 mil. Está liberada a velocidade, Azul 4089. Grato. Motor Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Eco Zulu November. Suba para nível de voo 085, direto de China, informa o estimado do pouso. Está presente, direto de China, 085. Só um minutinho, estimado de pouso. Eco Zulu November, estima os 35 da próxima. Gente. 140 graus, 109, autorizado, pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, tá 35, meia. Desde Aracaju, nível de voo 230 via Golf 677. Subida para Caracaju, curva esquerda após a decolagem, 5551 é o código, 198 é o controle. Autorizado 230 Aracaju pela Golf 677. Decola curva esquerda, Puc Aracaju, transporte 551, controle 1998, manda o no pronto no 07, voo no 806. Até 21, decolou 16, controle 119, decimal 3, continua 119, decimal 8. Voo 4089, restrito ao nível de voo 320. 320, com 0, Objeto 6721, conta a tarde na decolagem, se lançar nível de voo 330, saia da mão. Ok, 330, como? Se possível, proti. Mantenha a saída, 6721. Mantenha. Confirme que a gente tem controle. É um bom número 7, nós devemos contar com a equipe. No momento, pode estar aqui no Salvador, a gente tem um 60, tá bom? Gol no 697, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, adiciona a identificação, chegada bom. Tá bom, na 4.000, passa no 0 no 6. Ajuste no 0, 1.5, gol 1.697. Atrativo, no 0 no 5, desprezou, gol no 6. Alô, 5566, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. 5, restrito, nível de voo 320. Restrito 251, 3325, restrito 320, vamos lá. Suba para o nível de voo 330, chama o centro Recife, 12545, alterno 12685. 12545, 2085. Aciona a identificação. atenção, desce para o nível de voo 050, chegada a Mari. Após Pabog, voa ISAP. Tango Eco Zulu November, chama o centro Recife, 12545, alterno 1268. 12545, alterno 1285, Eco Zulu November. Siga. Região 07, prossiga. Gente, Guardião 07, mantenha as condições visuais 500 pés no litoral, ajuste ao 015, reporta visual com o local do pouso. Guardião 07, mantenha as condições visuais, o ajuste ao 015, reporta visual com o local do pouso. No 67, desce para 2.000 pés, ajuste no 05, autorizado ILS, reporta estabilizado. Ok, desce a 2.000, 1.015, vai reportar estabilizado, gol no 67. Ok, informe que o horário do plano é o... Informativo, o senhor tem até as 45 dessa pra acionar, tá ok? Caso contrário, faça uma delinha na sala IET pra o senhor não perder o plano. Frequência livre.